Eu gosto de pirulito! Joga as mãos pra cima, os braços para frente, empina a bundinha e entre neste clima. Joga as mãos pra cima, os braços para frente, empina a bundinha e entre neste clima. Eu gosto de chupar pirulito, eu gosto de lamber pirulito, eu gosto de chupar pirulito, eu gosto de lamber pirulito. Bundinha para trás, mãozinha para frente, o funk tá demais. Bundinha para trás, mãozinha para frente, o funk tá demais. Pirulito de todos os sabores, morango, abacaxi e limão. Você coloca a bolinha na boca, o pirulito segure com a mão. Eu gosto de pirulito, eu gosto de pirulito, eu gosto de pirulito. Eu gosto de lamber pirulito, eu gosto de chupar pirulito, eu gosto de lamber pirulito. Bundinha para trás, mãozinha para frente, o funk tá demais. Bundinha para trás, mãozinha para frente, o funk tá demais. Joga as mãos pra cima, os braços para frente, empina a bundinha e entre neste clima. Joga as mãos pra cima, os braços para frente, empina a bundinha e entre neste clima. Joga as mãos pra cima, os braços para frente, empina a bundinha e entre neste clima. Joga as mãos pra cima, os braços para frente, empina a bundinha e entre neste clima.